trabalhando na cozinha. Mamãe tá mexendo no fogão. Mamãe fazendo uma comidinha. Mamãe conquistou meu coração com a dança do avental. Yeah.